Conversas na Rota das Freguesias, à sexta-feira depois das 19 horas e repetição aos domingos depois das 13 horas. Conversas na Rota das Freguesias. Esta semana ouvimos o presidente da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Pai de Gramaços, Nuno Oliveira. Aquela zona histórica, mais do que tudo, necessita de uma requalificação a vários níveis, saneamento, rodoviário, carece em várias artérias e até por questões de prevenção e segurança de espaços pedonais. No que couber da minha parte, deste executivo que neste momento cumpre o seu mandato, jamais algum dia São Paio irá ter um tratamento diferente, seja pela positiva ou pela negativa, em relação às outras localidades. Mesmo esta freguesia urbana ainda cresce em vários locais de saneamento básico. E uma das localidades que ainda está a sofrer bastante com isso é a localidade de Catraia de São Paio, e daí que nós trabalhamos sempre de dentro para fora. E sinceramente não estou preocupado, quer eu, quer o restante executivo, com as obras visíveis. Conversas na Rota das Freguesias. Esta sexta-feira, depois das 19 horas, em repetição, domingo depois das 13, o presidente da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Pai de Gramaços, Nuno Oliveira. Conversas na Rota das Freguesias, com o apoio... Somos Beirões por investirmos no queijo e Nabantinos por acreditarmos num beijo. Somos Cartacheiros por exportarmos vinho e micaelenses por ajudarmos as gentes. Somos Charrocos, Poveiros e Nazarenos. Financiamos as pescas e os mares serenos. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Informe-se sobre as nossas soluções para empresas.